Abre aspas. Olá, abre aspas, que eu quero falar. Na obra prima poética de Poe, existem três personagens fundamentais: o narrador, a falecida Lenore e o Corvo, um forasteiro que chega à casa do viúvo enquanto este tenta se reconfortar com seus livros e por algum tempo se esquecer da dor de sua perda. É exatamente nesse momento que o Corvo bica a porta do narrador e o traz de volta as lembranças de sua ex-parceira, como se ele não pudesse ter se dado ao luxo de esquecê-la. Sua culpa é gerada pela tentativa de esquecer e descansar da dor que sente pela perda da mulher amada. O prenúncio de sua culpa é expresso por seu medo de quem pode estar batendo a porta. O narrador, já perturbado pelo medo, responde às batidas como se fosse a própria Lenore, a chegada da casa. Sua culpa o faz temer aquilo que antes era seu maior desejo: ver sua amada novamente. Aliviado por perceber que o visitante é apenas um corvo, o narrador, de modo jocoso, pergunta ao pássaro seu nome. O animal responde pronunciando uma expressão que não poderia ser mais apropriada: nunca mais. Está feita a ligação entre o homem que perdeu sua amada para sempre e o pássaro que parece lembrá-lo de sua perda. Desse modo, o elemento fantástico é produzido. Homem e animal se relacionam através de uma expressão que o deixa maravilhado e que vai se tornar o motivo de seu desespero. O protagonista passa do mundo real para um mundo onde só importam seu desejo e suas fantasias mórbidas. E cada tentativa desse homem para descobrir quando terminará sua dor acaba por ser respondida sempre do mesmo modo pelo corvo. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me defronte dela, do alvo busto de meus umbrais, e enterrado na cadeira, pensei de muita maneira que queria esta ave agoureira dos maus tempos ancestrais. Esta ave negra agoureira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais. A resposta monocórdia do pássaro é visto como coisa do mal, mas o que poderia ser considerado pertencente ao mundo real é apenas o produto da psique do narrador. Não há dicotomia entre o que acontece e o que parece estar acontecendo, a não ser na mente desse narrador. O que o corvo responde é apenas o que o protagonista quer ouvir e que cada vez mais penetra nas escuras e subliminares regiões de sua melancolia, acrescenta o teórico Edward Davidson. O corvo apenas repete: nunca mais. Quem dá o valor necessário para essa expressão se torne um tormento é o próprio narrador. Mas o clímax da relação entre o protagonista e o reflexo de sua culpa acontece quando ele, em desespero, pede ao corvo que esqueça sua Lenore. É a expressão máxima de sua queda. O viúvo pede ao pássaro sua cumplicidade em se negar a lembrança da esposa falecida. A resposta é a única possível a ser articulada pelo corvo: nunca mais. Não há chance de descanso por parte do protagonista, e ele reconhece sua culpa em tentar escapar de seu próprio fardo ao pedir para se esquecer de sua amada. Seu erro não será esquecido, sua culpa não será purificada sem dor. Até mesmo seu desejo primeiro de rever Lenore tem como resposta o refrão do pássaro: nunca mais. Ao final do poema, o narrador tenta se livrar do corvo, mas não é possível se livrar de seus erros. O corvo permanece e, na última estrofe, o viúvo afirma que sua alma está presa à sombra do pássaro, que se espalha pelo chão. A metáfora que percorre toda a obra é concluída. A culpa expressa pelo viúvo e reforçada pela expressão repetida pelo corvo é reconhecida como uma falta a ser compensada. Poe resolve a questão do fantástico. O narrador reconhece que a voz do pássaro é sua própria voz e finalmente aceita que Lenore nunca será esquecida. A culpa se origina no homem e deve ser reconhecida e trabalhada por ele. Ai, gente, eu amo tanto. É uma crítica isso? É uma análise do texto do Corvo, né? Mas assim, se você não leu, desculpe, mas... Eu li na época da faculdade, faz tempo, assim. Pois é, o Poe, ele influenciou todos esses caras, né? Hitchcock, assim, tipo, são influenciados pelo Poe. Ele meio que trouxe mesmo essa coisa do suspense, do macabro, do... Soturno. Thank you. Hi. I was running after you for a long time. I was watching you for... Actually, I've watched you for a long time. I like to watch you when you're walking back and forth on the beach. And the way your... The way your cloth looks, I like to see the edges, the bottom of it get all wet when you're walking near the water there. It's real nice to talk to you. Balcony window, and you were standing there waving to everybody, and it was really great because there was about a billion people there, but when I was waving to you, the way your face was, it made me feel exactly like it's not that you were just waving to me, but that we were waving to each other. Really, it was really wonderful. I really felt happy. It really made me happy. Clumsy. Yeah. No, it's just a Band-Aid. No, it's okay. Oh, no, I'm always, something's always happening to me. Yeah. Well, I'll be seeing you. Bye. It must be nice to disappear, to have a vanishing act, to always be looking forward and never looking back. How nice it is to disappear, float into a mist with the young lady on your arm, looking for a kiss. It might be nice to disappear, to have a vanishing act, to always be looking forward, never look over your back. It must be nice to disappear, float into a mist with a young lady on your arm, looking for a kiss. It must be nice to disappear, to have a vanishing act, to always be moving forward and never looking back. How nice it is to disappear, float into a mist with a young lady on your arm, looking for a kiss. Looking for a kiss. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães.

day. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern. Hello. Mary Wollstonecraft. Vindy Kelton. Jane Austen. Here I am. Sir Walter Scott. Rolu. Leo Tolstoy. Yes. Honoré de Balzac. Oui. Edgar Allan Poe. Charlotte Bronte. Hello. Emily Bronte. Hello. Anne Bronte. Hello. Nikolai Gogol. Fresh cheese. Gustave Flaubert. Oui. William Makepeace Thackeray. Call me William Makepeace Thackeray. Nathaniel Hawthorne. The letter A. Herman Melville. Ahoy there. Charles Dickens. London is so beautiful. Come up here. Anthony Trollope. Fyodor Dostoevsky. Here comes Steve. Mark Twain. But I can't even spell Mississippi. George Eliot. Emile Zola. Zaccuse. Henry James. How is water? Thomas Hardy. Wire. Joseph Conrad. Catherine Mansfield. Edith Wharton. Well, hello, Mr. James. D.H. Lawrence. Never heard of it. E.M. Forster. Never heard of it. Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has lost strength enough to say, yesterday's dead and gone, I want to live today. James Joyce. Hello there. Virginia Woolf. I'm losing my mind. Marcel Proust. Je me souviens plus. F. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway. That's probably me, son. Herman Hesse. Oh, it's so interesting. Evelyn Waugh. William Faulkner. You can eat William Faulkner. Anais Nin. Ford Madox Ford. Any color as long as it's black. Jean-Paul Sartre. Let's go, no, Mr. Malone. Simone de Beauvoir. Albert Camus. Franz Kafka. What do you want from me? Thomas Mann. Graham Greene. Put me pinky, love me. Jack Kerouac. You can't broke it down. William S. Burroughs. Wow. Happy the man, happy he alone, who in all honesty can call today life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I'm gonna live today. Kingsley Amis. Doris Lessing. Vladimir Nabokov. Hello, little girl. William Golding. J.G. Ballard. Richard Brautigan. How do you do? Milan Kundera. I don't do interviews. Ivy Compton Burnett. Hello. Paul Theroux. Have a nice day. Gunther Grass. Those are snails. Gore Vidal. Oh, it makes me mad. John Updike. Run. Kazuo Ishiguro. Malcolm Bradbury. Stroke Johnston. Stroke James Andrew. Ian Banks. Two oranges. A.S. Fyatt. One tenth of the room, you know. Martin Davis. Kristen Ellis. Umberto Eco. I don't understand this either. Gabriel Garcia Marquez. Mikasa Dukasa. Roddy Doyle. Salman Rushdie. Names who live forever.